Toda a tarde com Fernando António. Ao fim de semana, toda a semana, toda a tarde. E são os minutos finais, nesta altura já passam praticamente 39 minutos das 6 da tarde. Tal como tinha prometido, nesta altura tenho a possibilidade de ir ao encontro da minha querida Teresa Rico. Boa tarde, Teresa Rico. Olha, meu amigo, mas isto é muito bom ouvir-se com esta ternura toda. Okay. Essa bela equipe de rádio clube comandada aí por ti toda a tarde. Muito obrigado, tarde. Muito obrigado. Olha, vamos ter uma noite africana, é? Vamos ter uma noite africana amanhã, pois é domingo, e por isso passamos sempre entre o norte e o sul, não é? Porque é isto que nos une a todos. Claro que... E por isso continuamos aqui assim com o nosso ciclo das mulheres palhaços. Temos ainda hoje a Gardiuta. A Gardiuta que é uma... Suíça, não é? Próxima que... semana temos uma mulher dos Estados Unidos, Laura Hertz. E obviamente isto na grande tenda, quer dizer, uma tenda suficientemente grande ou pequena para nos abraçar a todos. Por isso, grandes artistas e uma pequena tenda. E depois temos a África no Bartô, que exatamente é o dia da África, dia 24, não é? Onde vamos ter exatamente grandes artistas connosco também e de todas as lusofonias possíveis. E acho que é não perder para comemorarmos exatamente estes países que estão em crescimento e que são o futuro do mundo, entre eles e a América Latina e por aí fora. Por isso, já estou sempre em pensamento integrado e neste momento, se quer saber, estou aqui assim, exatamente nos centros educativos, mais precisamente na Bela Vista, onde os jovens, alguns deles ainda privados dessas liberdades, mas que tentamos constantemente integrá-los, porque muitos deles vêm exatamente das Áfricas, né? E por isso, quer dizer, não podemos parar o chapitão entre a festa e a educação e a integração social. Estamos aí. E contigo, sempre a dar-nos este espaço. É verdade. Olha, Teresa, e ontem correu bem a conversa com saias? Com as mulheres, exatamente, as mulheres foi. Ao poder. Claro. O poder político e a cultura, a prioridade de tudo, a cultura e a educação. Quer dizer, realmente temos que alertar os nossos governantes para perceberem que sem cultura e sem educação isto não avançará, a certeza. E as mulheres são realmente exímias e são as grandes dinâmicas disso tudo. Tivemos a Manela Júdias pela Câmara, tivemos a Omar com a Manela Tavares, tivemos a Liz, que é exatamente da Cova da Moura, tivemos, enfim, mulheres fantásticas ali connosco, e são o testemunho ao vivo, daquilo que realmente é as nossas prioridades e a nossa capacidade de intervir na sociedade e ver se conseguimos transformá-la, não é? Exato. Portanto, entre a cultura e a educação e a integração social destes jovens, se tiverem oportunidades, as belas vistas ficam com uma melhor vista do que elas têm estado até agora. Essa é uma grande frase, é sim, senhor. É uma grande frase, Teresa. Por isso, vamos a isso, daremos oportunidades. Eu estou neste momento no centro da Bela, da Bela Vista, aqui assim, onde exatamente essa oportunidade é dada, e devo dizer que as coisas estão absolutamente sob controle e acreditamos que sairão daqui brevemente. Entretanto, seguiremos à África amanhã. E amanhã temos África. Sim, senhor. Conto contigo sempre, muito obrigada. É evidente que sim, contas sempre comigo e eu estou em falta contigo, porque ainda não fui ao Chapitó. Mas irei. Eu sei que nós estamos aí assim na agitação de retaguarda, que é fundamental. Não temos tempo para tudo, não é? É evidente. Mas a gente não... A gente espera. Quem espera sempre alcança, não é? Teresa Rico, um grande beijinho para ti. Tá. Um beijinho, muito obrigado, Teresa Rico. Obrigado. E vamos ter, então, no Chapitó a noite africana, mas não é preciso lembrar também que neste mês de maio o Chapitó tem grandes artistas internacionais. Hoje, Gardi Unter é suíça, mulher palhaço, de facto uma notável artista, notáveis artistas que têm passado pelo Chapitó neste mês de maio, o mês de mulher, mas também o mês do coração. Toda a tarde com Fernando António. Ao fim de semana, toda a semana, toda a tarde.